Fecheiro 15, página 130, capítulo 9, O Vagabundo. A decisão de Gray a respeito de James Fraser durou 2 semanas, até que chegou o mensageiro da aldeia de Ardsmuir com notícias que mudaram tudo. Ainda vive? Perguntou asperamente ao homem. O mensageiro, um dos aldeões que trabalhavam para a prisão, assentiu com a cabeça. Eu mesmo o vi, senhor, quando o trouxeram. Agora está em Lime Tree, bem atendido. Mas não creio que baste atendê-lo bem, senhor. Não sei se me compreende. E levantou significativamente uma sobrancelha. Compreendo, respondeu Gray. Obrigado. O seu nome? Ellison, senhor. Rufus Ellison, ao seu dispor. O homem aceitou o schelling e, fazendo uma reverência com o chapéu sob o braço, retirou-se. Gray permaneceu sentado à secretária, contemplando o céu cinzento. O sol mal brilhara um dia inteiro desde que ele ali chegara. Batia com a pena na secretária, sem se dar conta de que com isto ia danificando a ponta. Ante a palavra ouro, muitos ouvidos se aguçavam, especialmente os seus. Naquela manhã tinham encontrado um homem a deambular na neblina da charneca ao redor da aldeia. Trazia as roupas empapadas em água do mar e delirava com febre. Não deixava de balbuciar. Mas quem o tinha resgatado não encontrava muito sentido nas suas divagações. O homem parecia ser escocês, mas falava numa mistura incoerente de francês e gaélico, dizendo aqui e ali alguma palavra inglesa, e uma dessas palavras tinha sido ouro. A combinação de escoceses, ouro e francês, naquela zona do país, só podia trazer uma ideia à mente de alguém que tivesse combatido durante os últimos dias da sublevação jacobita, o ouro do francês. A fortuna em barras de ouro, que segundo alguns rumores, Luís de França tinha enviado em segredo para auxiliar o seu primo Carlos Stuart e que chegou muito tarde. Algumas histórias diziam que o ouro do francês fora escondido pelo exército das Terras Altas durante a última retirada para norte, antes do desastre final de Culloden. Outros sustentavam que o ouro nunca chegara a Carlos Stuart, mas fora deixado em segurança numa cave, perto de onde tinha dado à costa, a noroeste. Uns diziam que a localização do esconderijo secreto se perdera depois de o seu guardião ter sido morto em Culloden. Outros afirmavam que a localização do esconderijo secreto era ainda conhecida, mas um segredo bem guardado pelos membros de uma única família das Terras Altas. A verdade é que esse ouro até então não tinha aparecido. Francês e gaélico. Gray falava um pouco de francês, resultado de ter combatido vários anos no estrangeiro, mas nem ele nem os seus oficiais dominavam o bárbaro gaélico, descontando algumas palavras que o sargento Grissom tinha aprendido em criança com uma ama escocesa. Não podia confiar no homem da aldeia, mesmo que a história tivesse um pouco de verdade. O ouro do francês, para além do seu valor como tesouro, que em todo caso pertenceria à coroa, para John William Gray tinha um considerável valor pessoal. O achado daquela reserva quase mítica seria o seu passaporte para sair de Ardsmuir e regressar a Londres, à civilização. A mais negra das desgraças seria ofuscada pelo brilho intenso do ouro. Mordeu a pena, sentindo-a partir-se entre os dentes. Não, não podia confiar num aldeão. Também em nenhum dos seus oficiais. E num prisioneiro. Sim, não havia perigo em empregar um prisioneiro, pois nenhum dos internos poderia utilizar a informação em proveito próprio. Para seu azar, todos os prisioneiros falavam gaélico e alguns também um pouco de inglês. Mas só um dominava o francês. É um homem instruído, repetiu a voz de Query na sua memória. Maldito seja, murmurou Gray. Não tinha outro remédio. Alison dissera que o vagabundo estava muito enfermo e ele não tinha tempo para procurar alternativas. Cuspiu um fragmento da pena. Brame! Gritou. A cabeça do sobressaltado cabo logo assomou à porta. Sim, senhor? Traga o prisioneiro de James Fraser, de imediato. O alcaide manteve-se de pé atrás da sua secretária, apoiando-se nela como se o enorme móvel de carvalho fosse realmente o baluarte que sugeria ser. Sentiu as mãos úmidas. O colarinho branco do uniforme parecia apertar-lhe o pescoço. O seu coração sobressaltou-se violentamente ao abrirem a porta. O escocês entrou, com um leve tinido de correntes, e deteve-se em frente à secretária. As velas estavam todas acesas, alumiando de tal forma o escritório que, apesar da escuridão da noite, parecia que lá fora ainda era dia. Gray tinha visto diversas vezes Fraser no pátio com os outros prisioneiros. A sua cabeleira ruiva e os ombros largos, sobressaindo entre os demais, mas nunca a uma distância que lhe permitisse ver-lhe a cara com nitidez. Tinha mudado. Isso impressionou-o, mas também foi um alívio. Há muito tempo que na sua memória via uma cara cuidadosamente barbeada, de semblante carregado e ameaçador ou alegre, com um sorriso trucista. Aquele homem tinha uma barba curta e o rosto sereno e cauteloso. Os seus olhos azuis eram os mesmos, mas ele não dava sinal de o ter reconhecido. Permanecia em silêncio, diante da secretária, à espera. Gray pigarreou. O coração ainda lhe palpitava muito depressa, mas ao menos pôde falar com calma. Senhor Fraser, disse, agradeço que tenha vindo. O escocês inclinou cortesmente a cabeça, sem mencionar que não tinha alternativa. Só os seus olhos o disseram. Sem dúvida que quer saber a razão por que o mandei chamar, continuou Gray. Aos seus próprios ouvidos, as frases soavam sofrivelmente pomposas, mas não tinha remédio. Temo que tenha surgido uma situação para a qual preciso da sua ajuda. De que se trata, major? A voz era a mesma, grave e precisa, caracterizada por uma suave pronúncia das terras altas. Gray inspirou fundo, apoiando-se na secretária. Preferia qualquer coisa a ter de pedir ajuda a este homem, mas não havia escolha possível. Fraser era a única alternativa. Na colina, perto da costa, encontraram um vagabundo, disse com cautela. Parece estar gravemente enfermo e diz coisas sem sentido. No entanto, alguns assuntos a que se refere parecem ser de grande interesse para a coroa. Preciso falar com ele e averiguar tudo o que for possível sobre a sua identidade e os assuntos que menciona. Fez uma pausa, mas Fraser limitou-se a esperar. Infelizmente, continuou Gray, tomando alento, o homem em questão expressa-se numa mistura de gaélico, francês e alguma palavra solta em inglês. O escocês moveu uma das suas avermelhadas sobrancelhas. O seu rosto não se alterou consideravelmente, mas era óbvio que tinha captado a situação. Compreendo, major. A sua voz suave estava cheia de ironia. Agradar-vos-ia contar com a minha ajuda para interpretar o que esse homem possa dizer. Gray, que não se atrevia a falar, assentiu secamente com a cabeça. Temo que tenha de recusar, major. Fraser falava respeitosamente, mas com um brilho nos olhos que não tinha nada de respeitoso. A mão de Gray curvou-se tensa, segurando o abre-cartas de bronze. Recusa? Apertou ainda mais o abre-cartas para afirmar a voz. Posso perguntar porquê, Sr. Fraser? Não sou intérprete, major. Disse o escocês, amável, Sou apenas um prisioneiro. Vossa assistência seria apreciada. Gray tratou de infundir intenção à palavra, sem oferecer diretamente um suborno. De contrário, disse em endurecendo tom, o facto de não prestar uma legítima ajuda não é legítimo que me obrigue a prestar serviço, nem que me ameace, major. A voz de Fraser soou bem mais dura do que a do inglês. Não estou a ameaçar. A lâmina do abre-cartas cortava-lhe já a mão. Viu-se obrigado a afrouxar os dedos. Não? Bom, alegra-me saber. Fraser deu meia volta em direção à porta. Nesse caso, dou-lhe as boas noites. Gray teria preferido mil vezes deixá-lo ir. Infelizmente, o dever chamava. Senhor Fraser? O escocês deteve-se a um metro da porta, sem se voltar. Gray respirou fundo, reunindo forças. Se fizer o que lhe peço, posso retirar-lhe as correntes, disse. Fraser permaneceu imóvel. Gray, ainda que jovem e pouco experiente, era observador. E não era lerdo para avaliar um homem. Ao ver que o prisioneiro alçava a cabeça e aliviava a tensão dos seus ombros, livrou-se um pouco do nervosismo que o dominava desde que soube de vagabundo. Senhor Fraser? Muito lentamente o escocês voltou-se, inexpressivo. Temos um acordo, major, disse com suavidade. Quando chegaram à aldeia de Ardsmuir, já passava da meia-noite. Não havia luz nas cabanas porque passaram. Gray perguntava-se o que pensariam os habitantes do ruído de capacetes e do tinido de armas a uma hora tão avançada da noite, como o leve eco das tropas inglesas que tinham varrido as terras altas 10 anos atrás. O vagabundo fora levado para Lime Tree, uma estalagem assim chamada, porque durante muitos anos aí crescia uma enorme limeira no pátio. A única árvore com alguma envergadura em redor. Agora não restava mais do que um cepo largo. A árvore, o exemplo de tantas outras coisas, parecera na ressaca de Culloden, cortada para lenha pelas tropas de Cumberland. Mas o nome ficara. Ante a porta da pousada, Gray deteve-se para olhar para Fraser. Está recordado das condições do nosso acordo? Sim. Respondeu o prisioneiro brevemente e passou por ele. Face à promessa de lhe retirar as correntes, Gray exigira 3 coisas. Primeiro, que não tentasse escapar no regresso da viagem à aldeia. Segundo, que lhe fizesse um relato completo e verídico de tudo o que o vagabundo dissesse. Em terceiro lugar, pediu-lhe a palavra de honra de repetir o que tivesse escutado somente a Gray. Lá dentro havia um murmúrio de vozes gaélicas. Depois uma exclamação de surpresa quando o estalajadeiro viu Fraser e uma atitude de deferência perante os soldados que o acompanhavam. A esposa do estalajadeiro estava na escada com uma esfregona na mão, fazendo dançar as sombras ao seu redor. Gray, sobressaltado, apoiou uma mão no braço do estalajadeiro. Quem é esse? Na escada surgiu outra silhueta, uma aparição totalmente vestida de negro. O padre, explicou Fraser baixinho. Isso significa que o homem está moribundo. Gray respirou fundo, tratando de preparar-se para o que viesse. Então o tempo urge, manifestou, pondo um pé na escada. Sigamos em frente. O homem morreu mesmo antes do amanhecer. Fraser sustinha-lhe uma mão e o sacerdote a outra. Enquanto este último murmurava frases em gaélico e em latim, fazendo sinais sobre o cadáver, o prisioneiro reclinou-se no assento com os olhos fechados, sem soltar aquela mão pequena e frágil. O corpulento escocês tinha passado toda a noite junto ao moribundo, dando-lhe alento e consolo, Enquanto Gray permanecia à porta para não assustar o homem com o seu uniforme, assombrado e comovido ao mesmo tempo pela suavidade de Fraser, por fim, viu-o colocar a magra mão curtida no peito imóvel e fazer o mesmo sinal que o padre, tocou-lhe na testa, no coração e nos dois ombros, como se traçasse uma cruz. Depois abriu os olhos. Quando se pôs de pé, a sua cabeça esteve a ponto de tocar nas vigas. Fazendo um breve aceno a Gray, precedeu-o pela estreita escada. Aqui, o inglês apontou para junto da porta do bar, já deserto. Uma criada de olhos sonolentos acendeu o fogo e levou-lhes pão e cerveja. Depois deixou-os a sós. Quando Fraser terminou de comer, perguntou: E então, Fraser? O escocês pousou o jarro de estanho e limpou a boca com as costas da mão. Já barbeado, com o longo cabelo lavado e penteado, não parecia descomposto por ter passado a noite às claras, mas apresentava ainda assim umas razoáveis olheiras. Bem, disse, não faz muito sentido. Mas foi isto que ele disse. Falou com cautela, fazendo pausas para recordar uma palavra exata, para explicar alguma referência gaélica. Gray escutava cada vez mais decepcionado. Fraser tinha razão, aquilo não fazia muito sentido. A bruxa branca? Interrompeu. Falou de uma bruxa branca? E de focas? Não parecia mais incongruente que o resto, mas ainda assim produzia-lhe uma certa sensação de incredulidade. Efetivamente. Repita, ordenou Gray, tal como o recorda, por favor. Sentia-se estranhamente à vontade com aquele homem. Notou-o com surpresa. Em parte, era a fadiga. As suas reações e os sentimentos habituais estavam embotados pelo prolongado velório e pela tensão de ver morrer um homem, pouco a pouco. A noite inteira parecera pouco real a Gray, não apenas por ter acabado daquela forma estranha, mas por se encontrar sentado, à meia luz, naquela taberna de uma zona rural, a beber uma cerveja com o ruivo Jamie Fraser. Fraser, obedecendo, falou devagar, descontando algumas palavras aqui e ali. A versão foi idêntica à anterior e as partes que Gray tinha podido entender por si só estavam fielmente traduzidas. Abanou a cabeça desalentado. Divagações. Os delírios do homem tinham sido justamente isso. Delírios. Se aquele homem alguma vez tivesse visto ouro, e assim lhe pareceu a dada altura, não havia forma de o confirmar pelas baboseiras que dissera durante o seu delírio febril. Está seguro de que não disse nada mais? Insistiu, movido ainda pela débil esperança de que Fraser tivesse omitido alguma frase, algum fragmento em que pudesse descortinar a existência do ouro perdido. A manga de Fraser deslizou um pouco quando ele ergueu a caneca. Gray pôde então ver a marca profunda das grilhetas no seu pulso em carne viva. Fraser notou que ele a observava e baixou a caneca, ciente de que a breve ilusão de camaradagem se acabara. Cumpro sempre com a minha palavra, senhor, assegurou o outro com fria formalidade, pondo-se em pé. Regressamos já? Durante um momento, cavalgaram em silêncio. Fraser estava perdido nos seus próprios pensamentos. Gray afundado na fadiga e na desilusão. Quando o sol surgiu, depois das pequenas colinas a norte, detiveram-se junto a uma pequena vereda para se refrescarem. Gray bebeu água fria e molhou a cara para ganhar ânimo. Passara mais de 24 horas sem dormir. Sentia-se lento e estúpido. Fraser também não tinha descansado durante esse tempo, mas não dava sinais de estar cansado. Arrastou-se de gatas ao redor da fonte, cortando algumas ervas. Que faz, Sr. Fraser? Perguntou Gray, desconcertado. Fraser levantou os olhos com certa surpresa, mas sem se avergonhar em absoluto. Colho agriões, senhor. Isso vejo eu, replicou o inglês mal-humorado. Para quê? Para comer, comandante. Fraser tirou do cinto o sujo saco de pano e meteu lá dentro a verde massa que pingava. Por quê? Não lhe dão comida suficiente? Não sabia que os seres humanos comiam agriões. São folhas verdes, comandante. Na sua fadiga, Gray suspeitou que fazia pouco dele. E de que outra cor pode ser uma folha? Interveio Gray. Fraser contraiu a boca e pareceu estar a considerar algo. Depois encolheu os ombros, limpando as mãos às pernas. Quis dizer, comandante, que comer folhas verdes evita o escorbuto e a fraqueza de dentes. Os meus homens comem as verduras que eu lhes levo, e o agrião sabe melhor do que qualquer coisa que possa recolher na colina. Gray levantou as sobrancelhas. As plantas verdes evitam o escorbuto? Balbuciou. De onde tirou essa ideia? Foi a minha esposa que me disse, respondeu Fraser, e virou-se bruscamente, atando o saco com movimentos vigorosos. Gray não pôde evitar a pergunta. A sua esposa, senhor, onde está? Obteve um relampejar dos seus olhos azul escuros, o que lhe provocou um arrepio de tão intensos que se mostravam. Talvez não tenha visto de muito perto o ódio e o desespero, soou a voz de Query na sua memória. Não era verdade. Reconhecera-o de imediato, no fundo dos olhos do seu prisioneiro. Mas só por um instante. Depois voltou o véu normal de serena cortesia. A minha esposa foi-se, disse Fraser, virando-lhe as costas. Gray sentiu-se comovido por uma sensação inesperada. Em parte era de alívio. A mulher que tinha sido a causa da sua humilhação já não existia. Em parte era de pena. Nenhum dos dois voltou a falar durante o regresso a Ardsmuir. 3 dias depois, James Fraser escapou. Nunca tinha sido difícil escapar de Ardsmuir. Se ninguém o fazia, era simplesmente porque não tinha onde ir. A 5 quilómetros da prisão, a costa escocesa caía para o oceano num íngreme aglomerado de granito. Pelos outros 3 lados, só havia quilómetros de planície deserta. Um homem até podia fugir para os montes, dependendo da proteção do seu clã e dos seus familiares. Mas os clãs tinham sido desmembrados, os familiares tinham sido mortos e os prisioneiros viam-se longe das suas terras. Morrer de fome nos urzais não era melhor do que a prisão. Escapar não valia a pena, salvo para Jamie Fraser, que obviamente tinha um motivo. Os cavalos dos dragões mantinham-se na estrada. Se os urzais pareciam macios como um pano de veludo, os montes apresentavam uma camada fina de lama esponjosa. Nem os veados se aventuravam a caminhar ali sem cautela. Fraser, claro, não seguia montado a cavalo. Isso significava que o prisioneiro foragido poderia estar metido a algures ali para dentro, seguindo as pisadas cautelosas dos veados. O dever de John Gray era perseguir o prisioneiro e tentar capturá-lo. Foi algo mais do que o dever o que o induziu a desguarnecer a prisão para formar o grupo de busca. Instou-os a marchar, permitindo só brevíssimas paragens para descansar e comer. O dever, sim, e um urgente desejo de descobrir o ouro do francês e ganhar a aprovação dos seus superiores, para que acabasse o seu exílio naquela desolada zona da Escócia. Mas também a ira e uma estranha sensação de ter sido pessoalmente traído. Gray não tinha a certeza se estaria mais furioso com o facto de Fraser ter faltado à sua palavra ou com ele por ter sido tão tolo por acreditar que um homem das Terras Altas, cavalheiro ou não, era guiado por um sentimento de honra igual ao seu. Estava furioso, de qualquer forma, e determinado a escrutinar o mais ínfimo recanto do Urzal, se necessário. Chegaram à costa já a noite seguinte e alta, depois de passarem uma jornada laboriosa a revistar a planície. O nevoeiro tinha pousado nas rochas, varridas pelo vento da costa. Diante deles estendia-se o mar, semeado de diminutos ilhéus ermos. John Gray, de pé, junto ao seu cavalo, contemplou o mar negro e selvagem desde o alto das escarpas. Era o lugar mais desolado que alguma vez tinha visto. No entanto, havia nele uma beleza terrível que lhe esfriava o sangue nas veias. Nem sinal de James Fraser, sinal algum de vida. De repente, um dos homens soltou uma exclamação de surpresa e empunhou a pistola. Ali! Exclamou, nas rochas. Não dispares, idiota, disse outro dos soldados, segurando-lhe o braço sem dissimular o seu desprezo. Nunca viste uma foca? Não, respondeu o primeiro. Baixou a pistola, especado, a olhar para os pequenos vultos nas rochas lá embaixo. Gray também nunca vira as focas. Observou-as com fascínio. De onde estavam, pareciam lesmas negras, banhadas pelo luar, rastejando e agitando-se no seu trajeto em direção à terra. A sua mãe tinha um manto feito de pele de foca. Lembrava-se de o ver quando era menino. Fora autorizado a tocar-lhe e ficara maravilhado com a textura, escura e morna, como uma noite de verão sem luar. Ficou então intrigado como uma pele tão macia pudesse vir daquelas criaturas viscosas. Os escoceses chamam-lhe silkies, comentou o soldado, que as tinha reconhecido, acenando com a cabeça para as focas, enfatuado pela importância de tal informação. Silkies? Gray, interessado, olhou para o homem com atenção. Que mais sabes sobre elas, Sykes? O homem encolheu os ombros, desfrutando da sua momentânea importância. Pouca coisa, senhor. Aqui há algumas lendas sobre elas. Dizem que às vezes uma delas dá à costa. Desprende-se da pele e dentro aparece uma mulher formosa. Se um homem encontra a pele e a esconde para que a mulher não possa voltar ao mar, ela está obrigada a ser sua esposa. E dizem que são boas esposas, senhor. Pelo menos estão sempre molhadas, murmurou o primeiro. Os homens estouraram em gargalhadas, que ressoaram entre as escarpas. Basta! Gray teve de levantar a voz, para se fazer ouvir por cima dos risos e dos comentários obscenos. Revistem as escarpas, em ambas as direções. E estejam atentos a todas as embarcações que avistarem. Aquelas rochas dão cobertura suficiente para esconder uma chalupa atrás delas. Os homens, intimidados, obedeceram sem hesitar. Ao regressarem, uma hora depois, vinham desalinhados e molhados, mas sem ter visto sinais de James Fraser, nem do ouro do francês. Ao amanhecer, voltaram a sair. Gray, em pé, junto a uma fogueira, supervisionava a busca envolto num casaco para se proteger do vento penetrante e fortificando-se periodicamente com o café quente que lhe trazia o seu criado. O homem que encontrara em Lime Tree tinha vindo do mar e as suas roupas úmidas e cobertas de sal eram prova disso mesmo. Se Fraser ficou a saber algo através desse homem que não quis partilhar, ou se apenas decidir a procurar por sua conta e risco, certamente que o seu destino era também próximo do mar E, no entanto, não havia sinal de James Fraser ao longo da costa. Pior ainda, não havia sinal do ouro. Se foi por aqui, comandante, creio que não voltaremos a vê-lo. Era o sargento Grissom quem estava ao seu lado, contemplando os redemoinhos da água que batia contra as rochas. Chamam a este lugar Caldeirão do Diabo, porque ferve constantemente. Os pescadores que se afogam em frente a esta costa raramente aparecem. A culpa é das terríveis correntes, imagino. Mas a gente diz que o diabo os leva para baixo. Deveras? Sussurrou Grey, contemplando tristemente a espuma que batia a mais de 12 metros abaixo. Não duvido, sargento. E voltou-se para a fogueira. Deu ordens para procurarem até que se ponha o sol, sargento. Se não encontrarmos nada, voltaremos a tentar pela manhã. Grey afastou os olhos do pescoço da sua cavalgadura, estreitando os olhos contra a luz, ainda escassa. Estavam inchados por causa do fumo e da falta de sono, e doíam-lhe os ossos depois de passar várias noites deitado no solo úmido. O caminho de volta a Ardsmoor não demoraria mais que um dia, só de pensar numa cama macia e numa refeição quente. Mas ele teria de comunicar a Londres que Fraser escapara. Em que condições? Confessando ao mesmo tempo o seu vergonhoso falhanço em capturar o homem. O sentimento de desolação ante essa perspectiva foi reforçado com um ronco dos seus intestinos. Levantou então a mão para que parassem a marcha e deixou-se deslizar para o chão. Esperem aqui, disse aos seus homens. A uns quantos metros de distância havia um pequeno montículo que lhe garantiria a privacidade necessária. Os seus intestinos, que não estavam habituados às papas de aveia dos escoceses, rebelavam-se ante as exigências da dieta do acampamento. Ao endireitar-se, abandonando uma postura para ele muito indigna, Grey levantou a cabeça e encontrou-se frente a frente com James Fraser. Ambos ficaram imóveis, olhando-se. O vento trazia um vadio cheiro do mar. Por um momento não se ouviu senão a brisa marinha e o canto das cotovias. Depois Grey engoliu a saliva, com a sensação de ter o coração na garganta. Temo que me surpreendeu em desvantagem, Sr. Fraser, disse serenamente, abotoando as calças, com todo o aprumo que pôde reunir. O escocês moveu somente os olhos que desceram ao longo do inglês e voltaram a subir lentamente. Depois olhou por cima do ombro para os 6 homens armados que lhe apontavam mosquetes. As pupilas azul escuras fixaram-se depois nas suas. Por fim, torceu a boca e disse: creio que a mim também, comandante.